Para quem bem viveu o amor, duas vidas que abrem não acabam com a luz, são pequenas estrelas que correm no céu. Trajetórias opostas, sem jamais deixar de se olhar. É um carinho guardado num cofre de um coração que voou. É um afeto deixado nas veias de um coração que ficou. É certeza da eterna presença, da vida que foi, na vida que vai. É saudade da boa, feliz cantar. E foi bom e pra sempre será. Maravilhosamente amar. Foi bom e pra sempre será. Mais, maravilhosamente. Estrelas que correm no céu, trajetórias opostas, sem jamais deixar de se olhar. É um carinho guardado num cofre de um coração que afeto deixado nas veias de um coração que ficou. É certeza da eterna presença, na vida que foi, na vida que vai. É saudade da boa, feliz cantar. E foi bom sempre será. Mais, maravilhosamente amar. Foi bom e pra sempre será. Maravilhosamente amar.